vozes da Dolores. Olá! Olá a todos! Bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio das Vozes da Dolores, vês, hoje disseste olá primeiro, Marta. Eu sou o Manuel Reis, estás aí a chocalhar com as tuas pulseiras. Antes com as pulseiras ou com outras coisas. Eu sou o Manuel Reis e tenho comigo a Marta Gomes da Silva, como habitual, olá, com a sua Charm Bracelet. Chama-se Pandora, Manel. Sim. Tiveste no mesmo espetáculo que eu. Eles não me pagam. Hoje vamos falar de Westworld. Se vieram aqui à procura de referências à Dolores ou... Nunca sei dizer o nome dela porque ela é irlandesa, a vocalista... dos Cranberries? Sim. Uhul! Pronto. Não dá. Não é isso. Aqui estamos para falar de Westworld, que é uma série, portanto, se não viram, vão ver. Se vêm, bem-vindos. Vamos começar a falar da série agora. É, bem-vindos de volta. Vamos sim, assumir volta. Que sim, vocês sim, já, sim, nos sim, sim, já nos conhecem. Tipo, é. Oi, amigos! Se não nos conhecem, bem-vindos. Que pronto. É isso. Vamos começar já por falar. Houve muita coisa a acontecer neste episódio. Um sim. bocadinho de palha, pelo que a Marta disse. Houve, vá lá. Também. Ela achou que houve. Que desinteressante. Mas aconteceu muita coisa. E vamos já começar por aquilo que deixámos em aberto no final do último episódio. O Shogun World, que nos foi apresentado no episódio 5. E hoje tivemos... O encerramento. É uma espécie de closure. Sim, uma espécie de conclusão deste mundo, da abordagem a este mundo. O que é que achaste? Ficámos ansiosos para ver mais e vimos mais um bocado, felizmente. Sim, sim. É assim, há uma coisa muito importante que nos é mostrada nesta conclusão do Shogun World, que tem a ver com a dimensão da ilha. Uhum. Porque eles conseguiram criar uma réplica do Monte Fuji naquela sim, ilha. Sim. Ou seja... Nós já sabíamos que a ilha era grande. Qual é a área do Monte Fuji? Não sei qual é a área, sei que a altitude é grande. Vais saber eventualmente. Vou. Sim. Hei de fazer um live só para te meter nojo a dizer eu subi o Monte Fuji. A mim e a todos os outros que estão a ver. Queres que eu faça live na página? Eu posso fazer live na página. Ela só quer meter nojo à malta. Nem vou de viagem daqui a 2 dias nem nada, não é? Para outro sítio. Isto é uma pouca vergonha. Estavas a pedi-las. Estavas a pedi-las. É uma pouca vergonha. Pronto. Boas vidas! Boas vidas! É assim. É o que é. É assim. Sim. Portanto, eu acho que isso foi uma coisa muito interessante e que nos está... Acaba por nos dar uma noção do tamanho da ilha. Já parece, de alguma forma, Las Vegas geológico. Mais ou menos, sim. Las Vegas tens réplicas de todos os monumentos internacionais. Sim. Torre Eiffel, Big Ben, Esfinge. Ali tens o Monte Fuji. Ali tens o Monte Fuji e tens a arquitetura imperial colonialista britânica. Uhum. Pronto. Tens ali essa cena... Pronto, eu reparei logo nisso e o plano da imagem foi mesmo para nos dizer toma o Monte Fuji ali ao fundo. Tipo, olha, behold... Our Wonders. O fechar do arco do Shogun World também foi, na minha opinião, foi muito característico da própria cultura japonesa. Uhum. Pronto, o facto de... A honra. A importância da honra. Uhum. E nós vimos isso logo, pronto, temos a Akane a retirar o coração da Sakura. Pronto, com a espada cerimonial, tudo bem. Depois passamos para um duelo para ver quem é que tem o direito de sair daquele mundo. Daí passamos para o Final Resting Place do coração da Sakura. E ficamos com eu chamo-lhe sempre o Hector japonês, porque eu não me lembro do nome da personagem. Portanto, é o Hector japonês e a Akane, que decidem não acompanhar a Maeve na sua viagem. Mas a Maeve leva com ela um bocadinho do Shogun World e eu fiquei tão feliz. Que é, leva a dragão. E a dragão, a sim, dragão. Sim, nem sim, é sim, só sim, a questão sim. da espada, é o sim, facto leva da, a dragão, sim. A dragão os acompanhar. Que pede, de alguma forma, autorização. Exatamente. E ele vai com e eles. E ele foi vai tipo, o teu destino não é aqui... que acaba por ser sempre uma ideia que está presente em todos em toda a história, não é? E abraça um bocadinho todas as personagens, que é o meu destino não é só isto, o meu destino é mais do que isto, e sou eu que o faço, e aqui temos um bocadinho também... Aliás, temos essa referência direta, o destino. Não, eu não estou aqui para contar o destino de ninguém. Exato. As pessoas, cada um de nós é que tem de fazer o seu próprio destino. Vou trilhar o meu próprio destino. O Musashi. Sim. Eu não consigo. Se ele fosse Mushu, eu decorava. Mas Mushu é chinês, portanto não interessa. Percebeste a referência? Sim, eu conheço o Mushu, sim. Conhece o Mushu? Sim, conheço o Mushu, Mulan. Exatamente. Sim, o dragão. Pronto, sim. Só que isso é chinês, não é japonês. O sidekick engraçado para vender peluche. Yeah. Sim. Mas resulta bem. Para vender peluche, sim. Não, e no filme. Também. Espetacular. Sim. Pronto, e tu diz-me o que é que achaste do Shogun World? Cadê? Eu estou sempre aqui a falar, a mandar habitats. Não, eu gostei do Shogun World, concordo inteiramente contigo. Achei que era necessário mostrarem mais. Fiquei feliz por terem mostrado mais, por terem dado algum senso de conclusão ao mundo. Espero não ser a última vez que vemos estes personagens. Espero que esta não seja a última vez. Tu queres voltar a vê-los? Quero. Numa espécie de batalha final? Em que eles aparecem para salvar a Maeve no seu... Sim, gajos que aparecem do nada. No seu momento de maior desespero. Apesar de achar isso previsível... Acho perfeitamente credível que aconteça e não fico nada chateado se acontecer. Eu também não. Eu acho que eles prepararam tudo isto para isso vir a acontecer. Sim. Sinceramente, ela esta ficou cena... com aliados noutra parte. Exatamente. Do parque. Enquanto que tu tens a Dolores, que está a concentrar todos os esforços no Westworld. Tens também a filha, a Grace, a filha do William, que vem do Raj, mas o Raj é suposto ser um sítio mais calmo. Já falamos. Já falamos, que também já houve falamos muita coisa a acontecer aí. Vamos por tópicos. Mas tens a Maeve, que foi ao Shogun World, que já tinha tido um primeiro contacto com o Shogun World nos bastidores da Delos, não é? Nos headquarters, sim, nos sim, laboratórios. Na mesa. E isso acaba por... lá está, acho que temos isso tudo preparado. Ela deixa aliados nesse local que podem ser úteis para qualquer situação. Mas isso faz sentido tendo em conta o objetivo tanto da Maeve. Eu acho que o objetivo da Maeve ainda é um bocadinho inconsciente, enquanto que o da Dolores é consciente, que é a Maeve não está a tentar sair dali. Não, a Maeve estava a tentar encontrar a filha, que conseguiu, mas também apercebeu-se que a história... Mas eu acho que inconscientemente a própria Maeve está a tentar ganhar território. Eu acho que... Porque ela, o facto de passar por cada sítio e não antagonizar os locals, eu acho que ela está a criar uma base de território. Enquanto uma está a criar um exército para lutar de forma imediata... E para sair. A Dolores, o objetivo da Dolores é sair, portanto nunca lhe interessa... A outra é dominar o local. Exatamente. Talvez. Por isso é que eu acho que o da Maeve é um bocadinho inconsciente, porque a Maeve é uma líder para ficar. E a Dolores é uma líder para sair. A Dolores tem perfil para levar os hosts para fora do parque. Por isso é que eu acho que o da Maeve é um bocadinho inconsciente. Mas eu noto uma... a Maeve é assim um bocadinho como aos portugueses, onde chegavam, colonizavam, misturavam-se. E a Dolores está a ser um bocadinho os britânicos, pronto, que chegavam, matavam e... impunham-se, não é? Estou a ser um bocadinho má, mas epá, vá lá, história. Nós também nos impunhamos. Sim, mas é diferente, percebes? Nomeadamente em África. É um bocadinho diferente. África, vais às colónias na Ásia também. Os descobrimentos não foram fixes. Os descobrimentos já não foram os descobrimentos. Mas exato. É como dizem no Brasil: ah, você descobriu o Brasil? Sim, que o Brasil estava tapado. Estava tapado por um pano e você descobriu o Brasil? Não, foram os chineses. Estava coberto por um pano e você... Há estudos que dizem que as primeiras viagens de descobrimento foram os chineses a fazer e não foram os europeus. Okay. Que os portugueses, quando foram parar ao Brasil, já tinham um mapa que mostrava aquela porção de terra. Isso do Brasil há sempre essas histórias. Pronto. Não, mas do mundo todo, por algum motivo, é que no Peru tu tens palavras chinesas na língua deles. Que é bué da gira. Okay. Pronto. Posso ter gostar o livro. Manda, por favor. Sim. Não, é sim, empresta. Não é PDF. Não, manda. Manda. Sim. Manda. Anyway. Pronto, o show Gunwell está feito. Vamos ver o que é que acontece daqui para a frente. A Maeve, tá, como estávamos a dizer, encontrou a filha. A Maeve encontrou a filha. E encontrou a nova mãe da filha dela. O que foi um bocadinho o destruir do último sonho dela, não é? Mas que era perfeitamente plausível que para ia acontecer, porque ela já sabia da reciclagem de storylines. Mas isso era para nós. Eu acho que a Maeve, ela sabe da reciclagem de storylines, mas eu acho que a Maeve não concebeu esse cenário. Negava isso na questão da filha? E não só negar, ela não concebeu essa possibilidade. Oh, olha agora, vou encontrar a filha e tem uma nova mãe. E isso notou-se. Isso notou-se na expressão dela, percebes? Uhum. E no ar de descrença, quase. Quando a outra Maeve chama pela filha. E a filha responde, mãe. Não é? Uhum. Quer dizer, isso é quase que só ouvia o vidro a partir e a cair, estás a ver? Isso era a última ilusão que a Maeve tinha, e eu acho que ela perdeu as ilusões. Portanto, não é que ela não soubesse da existência da reciclagem e da possibilidade da introdução de uma nova, de um novo host para ser mãe, tal como ela viu isso acontecer na primeira mão, na primeira pessoa com a Clementine. Ela agora viu isso acontecer com a storyline dela. E aconteceu também uma coisa interessante, que é a Maeve, quando chega à antiga casa, não é? À casa da antiga storyline dela, vê a filha. Vamos simplificar isto e vamos chamar-lhe filha. Brincar com duas bonecas e queixar-se da situação de abandono. Que é exatamente aquilo que a Maeve acaba por fazer, deixar a mãe... A nova mãe a ser rodeada pela Ghost Nation. Mas eu acho que aí faz com a filha. Eu acho que aí foi um bocadinho aquele monstrinho verde da inveja e da a apoderar-se um bocadinho dela, do tipo também, ti porque tu não tens espaço na minha ilusão. Mas depois temos a cena dela com o tipo da Ghost Nation a dizer-lhe. Em que ela agora percebe o que ele diz. Sim, ela fala imensas línguas, fala praticamente... É espetacular, porque ela no primeiro encontro... É como se estivesse no Matrix e... Exatamente, ela no primeiro encontro não foi capaz de comunicar com eles. E agora já foi, porque no primeiro encontro foi o Hector a falar com eles. O que é muito interessante, e ela agora aqui já lhe respondeu. E para mim foi o que ele lhe disse. Eu escrevi tudo. Como é que isto está? We are meant for the same path. Ele diz-lhe isto é espetacular. Porque temos... Porque ele chega lá de forma relativamente pacífica, não ataca, não apenas ataca. A informa. Exatamente. Ele tenta... Eu acho que ali foi uma tentativa de proteção. Porque mesmo a mãe, a nova mãe, não é atacada. Nos apercebemos disso, não. Não acontece nada, porque eles rodeiam-na. Eu acho que eles até pensaram que tinham a Maeve ali naquele momento. Rodeiam-na e depois percebem que ela está a fugir com a criança... E nota-se mesmo na postura corporal, vá, que não há nenhuma tentativa de agressão, quer dizer, eles não estão ali para fazer mal, era mais do género anda connosco, é melhor para ti. Não te podemos dizer porquê, mas anda connosco. Nós eventualmente vamos saber mais sobre Ghost Nation, que tem sido uma incógnita. Acho que está um episódio para a frente. Já foi anunciado, sim, que num dos próximos episódios vamos saber mais sobre Ghost Nation. Nós tivemos a ver, eu acho que é o 8 que eu te disse, que é uma civilização americana. Sim. Portanto, eu acho que é para aí no 8. Portanto, este foi o 6, é daqui a duas semanas. Tem que saber, porque isto já... Já se arrasta desde a primeira temporada. E é muito... Nós não percebemos muito bem o que é que eles estão ali a fazer, não é? Nós temos uma ideia de que eles são os selvagens e que são bastante agressivos, mas depois agora tivemos assim este encontro que foi um bocadinho enigmático. Ou então a Maeve está simplesmente a desbloquear janelas e oportunidades, não é? Quase parece que estamos a jogar Super Mario ou Sims, em que avanças uma etapa e desbloqueias uma nova oportunidade. E ela parece que é isso que está a acontecer. Ela vai atingindo determinados patamares e toma superpoderes. E agora, a gamificação da narrativa. E pronto, mas obviamente estamos todos à espera para ver o que é que acontece. Uma nota só em relação ao Lee, que teve aquele momento de elogio da Maeve, de obrigado, uma coisa sentida. Sim. Ele a sentir-se... Ele primeiro fez aquele fishing... bem consigo mesmo e depois... O que é que estás a fazer? Ah, estou a pedir ajuda. Exato. Dick. É humano. Ah. É humano. Sim. Mas ele antes do elogio sentido da Maeve, ele tentou arrancar-lhe um elogio. Uhum. Ela mandou-lhe assim um à cara, tipo, ya, és bué da bom, fizeste uma coisa boa. E depois virou-se para ele e disse-lhe então, uhum, obrigada. Sim. Aí sim foi sentido, mas e a sensação que eu tive foi, pá, podias ter estado calado, que ela ia agradecer-te, mas não, tiveste que ser um dick. Mas ele é assim. Pronto, lá está, natureza humana no seu melhor, e já percebemos que ele é uma personagem que precisa muito da aprovação externa. Portanto, ele está sempre à procura que lhe digam, boa, boa amigo. Ele está sempre nessa. Viu-se mesmo quando foi as narrativas, ele dizer, não me destrua as narrativas, que isto deu tanto trabalho para fazer. Aham, tu que fizeste copy-paste. Exato. E depois diz, ah, o que é que estavas à espera? Fizeste copy-paste de um mundo para o outro. Exato. Um imenso trabalho. Exato, exato. Sim, estávamos a falar da mãe e da filha. Tivemos hoje, foi um desenvolvimento da relação do William com a Grace, com a filha dele. E eu vou-te ser sincera, isso para mim foi um bocado palha. Foi a parte que eu gostei menos do episódio, porque eu acho que o primeiro encontro deles, aliás, foi tão pouco, foram o quê? 15 segundos a primeira vez que eles apareceram, uma coisa assim? Sim. Inútil. Inútil. E depois tivemos o desenvolvimento dessa cena. Inútil. Hoje. Não, neste episódio, sim, há um primeiro momento em que eles estão a cavalgar à noite. E em que, sim, e que não serve para nada. Que são literalmente 15 segundos. Só estão a passar. Exato. Uhum. Em que entram e saem. E eu pensei, porquê? Era o quê? É para chegar aos 57 minutos? Era isso? Queixa-te ao editor. Pronto, tudo bem. I didn't like it. Depois passamos para a cena deles sentados à beira da fogueira. Falas com o senhor Ron Rosen. Ok. E diz-lhe que não gostaste. Pronto. E ele vai-me dizer, quando souberes fazer edição como deve ser, voltas a falar comigo. Eu digo, ok, beijinhos, bom dia. Sim, ele foi só o tipo que editou o Geostorm. Tudo bem. Sim. Estão sentados à volta da fogueira. Sim. Podia ser uma cena super interessante para revelar segredos. Uhum. Era o cenário perfeito. Mas não, eles fazem um pacto super sentido de sim, eu vou fugir contigo daqui. E no dia seguinte, tchan, tchan, tchan, o William fugiu. Uhum. Ah, estou tão surpreendida. Sim, basicamente é isso. Pronto, por isso é que eu acho que, lá está, mau aproveitamento daquilo que podia ter sido crucial. Pronto, podíamos ter tido aqui muitos desenvolvimentos. É assim, por exemplo, eu tive o episódio todo a tentar ouvir o nome da filha. Eu não consegui ouvir. Eu não me lembrava do nome dela. Pronto, eu pus sempre filha. A filha do William, filha do Man in Black. Não, pus Mib mais filha mais Lawrence. Apareceu sempre assim. Ok. Porque ele para mim agora é o Mib. É o Mib, sim. Pronto. Mib, não Nib. Se quiserem o meu Nib, eu também aceito doações. Só falta aparecer de gravata preta, óculos de sol e dizer, olhe para aqui. É. Exato. Estás a gostar muito do meu estojo, tu? Tá, estou a brincar com ele. Eu gosto de ter... Eu tenho never, um problema, não, tipo... Don't say it. Don't preciso say de um fidget spinner it. Ou don't de um, uma cena para... Um cubo para... É tipo uma cena anti-stress. Eu dava-te um bocado de bostico, mas tudo bem. Anyway. Charlotte. Consegue o Peter Abernathy? Oh, e does pronto. She? E pronto, está preso. Exato. À cadeira e acabou. Ele não está preso, ele está literalmente aparafusado. Sim. E pronto. Foi uma espécie de crucificação. Pronto, foi só isso. Continuando, vamos a outro ponto importante que deixámos no episódio anterior. Elsie? Que víamos este desenvolvimento. Não, ainda okay. Não. Teddy. Sabes o que é que eu escrevi? Calma. Logo na primeira cena, e se viram Arrested Development, sabem de que é que eu estou a falar, vê-se a cara da Dolores com aquele aspecto de I've made a huge mistake. Eu vou mais longe. Sim, eu vai. Eu vou mais longe. A vai. Cara da Dolores é mesmo What the fuck did I just do? Yeah. Basicamente é foi. É que não é só um I made a huge mistake. É mesmo com o F. Mas assim mesmo carregado, tipo I fucked it up. Big time. Sim. Sim, e não sim, é só, sim. I fucked it up. Ah, sim. Não, é, mesmo, tipo... é mesmo um fli tudo. Yeah. Ela percebeu fli que fez tudo, mesmo... Fli tudo com o Teddy. Não devia ter feito isto. Ele está todo fodido. Exatamente. E não no sentido de ter fumado umas coisas giras ou ter apanhado babo de beira. Está mais mesmo... bruto, está mais passivo-agressivo. Está mais agressivo. Está não tá é, mais já agressivo. Não é, o tipo deu um tiro. Assim, ela que tinha. E agora vemos isso. Ela que era o Wyatt. Ela tinha um equilíbrio perfeito na sua personagem como Wyatt Dolores. E depois nos secundários que a rodeavam, tinha um equilíbrio relativamente bom entre a Angela, que era a seguidora devota do Wyatt, assassina, e o Teddy, que era como que o grilo falante. Agora tem outro tipo. Tem outro assassino. Sim, tem e outro ela... Shogun. A Dolores agora tem dois Shoguns. E o próprio Wyatt na Dolores está mais calminho porque. O Wyatt agora é uma menina ao pé daquilo que eles fizeram ao Teddy. Sim. Quer dizer, o Wyatt agora anda de saias. Pronto, é tipo. Literalmente. Never mind. O Wyatt morreu ali, mais ou menos. Não literalmente tem... não, porque ela está de calças, mas... Não, sim. A Dolores está de saia. Já está de saia? A okay. Dolores está de saia. Não reparei. Desde que foi o massacre que ela está de saia. Não reparei. Mas pronto. Mas é assim, tá. Sabes o que é que eu escrevi? The asshole Teddy is here! Pronto, é isso que eu olho para aquele Teddy e penso, este é o asshole Teddy. O douchebag mesmo. Sim. Não, não tem outro nome para ele. Aliás, vê-se mesmo na cara dele do tipo. E aqui também se vê muito bem uma diferença entre a Dolores e o grupo dela e a Maeve e o grupo dela. Adeus humano. Sim. Adeus técnico. Uhum. Não vamos precisar do técnico. Yeah. Nunca, nem quando os nossos amigos estiverem feridos de morte. Por isso é que eu te digo, a Dolores não está à procura de criar uma aliança a longo prazo. Uhum. A Dolores quer sair e quer eliminar, porque é assim, a Dolores também, eu acho que aqui foi um bocadinho de antevisão daquilo que poderia acontecer. A Dolores foi quase vidente. Uhum. Ela pensou, eu vou entrar nos headquarters, sim, eu vou levar um técnico lá para dentro. Ele vai-me lixar de alguma maneira. Portanto, mais vale lixá-lo a ele agora. E quem melhor para fazer isso? O meu novo Teddy. Pronto. E mandou o Teddy dar um ar quase de merciless, não é? Dizer-lhe, esta é a minha última boa toma vontade. Arma, tenho a bala, mata tantos que o exato, comboio exploda. Exato. This is the last mercy you'll ever get from me. Bem, last mercy, last qualquer coisa, não é? Diga-se de passagem, porque o tipo já não vai ver mais a luz do dia. Também com a confirmação, já agora, de que a timeline da Dolores e a timeline do Bernard no Cradle, no berço, é a mesma, estamos na mesma timeline. Ou pelo menos é essa a ideia que nos dão, com a explosão do comboio no túnel. Não é? Ah, sim. Sim. Pelo é do Bernard é e agora é esta da Charlotte. Está tudo em simultâneo, sim, porque tu vês sim, control room a partir do momento em que eles dizem yes, we got the map back. Sim, vemos o mapa, o comboio ir. Sim. Pip, pip, sim. Pip. O que é aquilo? Ah, é o comboio. Ah, vem contra nós. Está bem. Fuck. Está desmaiado. Microfones a cair. Sim. Mãe, o forninho caiu. Está bem. E está feito. Pronto. Ah, não, temos a questão do Bernard e da Elsie. Mas ainda sobre a Dolores, até que ponto é que ela vai precisar de um grilo falante? Como era o Teddy, que já não é. A não ser que volte a ser, não é? Mas... Eu acho que aí ela não vai precisar de um grilo falante externo, mas a Dolores, uhum, a Dolores, vai atuar vai um bocadinho... Vai acabar por ser... Vai fazer um overpower, se calhar, da personagem que é o Wyatt, ou da personalidade que é o Wyatt. Basicamente vai puxar a consciência, não é? Falou-se tanto da consciência. Sim, mas a questão é, a Dolores tem vá, quase que se pode dizer, duas consciências, uhum, dentro dela, não é? Sim. Que é o Wyatt e a Dolores. E eu acho que vai com... O Wyatt, que é o assassino programado, e a Dolores, que era a base original do robô, exatamente, que tem certos valores instituídos. Sim, e é que quase, não foi aquilo e é um bocadinho que despertou... ingênua. Sim, pronto. Que não mas foi eu... aquilo que despertou a consciência na Dolores, mas que acaba por ser... Eu acho que acaba por ser a manifestação, sim, da consciência dela. E, quer dizer, e agora com este outburst quase do Teddy, não, uhum, é? E o próprio Teddy a atingir a sua consciência, não é? Porque ele diz-lhe isso, quer dizer, o Teddy que entrava neste comboio ou que saía deste comboio já não está cá. Portanto, é quase uma confirmação de que, ok, ele também já atingiu aquele patamar. E eu acho que é a personalidade do Teddy que vai fazer com que o Wyatt perca um bocadinho de força e a Dolores perceba, ok, não era bem isto que eu queria, eu preciso de encontrar aqui um equilíbrio, e em vez de termos o equilíbrio dentro dela, como sim, uma só pessoa, sim, vão ser dois polos em duas pessoas. E o balançar da Dolores como bem e o Teddy como mal. Pronto, acho que vai ser um bocadinho por aí. Isto vai acabar mal, não vai? I have a bad feeling about pois, this. Pois, basicamente. Ainda não vi. Já. Está bem. Está bem. Bem, vamos ao grande desenvolvimento deste episódio. Introdução de mais um conceito da série. Que era desnecessário, mas que acabou por funcionar. Sim, mas é mais uma coisa. Porquê é que chamaram The Cradle quando podiam ter chamado Central Hub? Porque a sala chama-se CR4/DL. Cradle. Oh, for fuck's sim, sake. Sim, é sério, é mesmo, é eu Cradle. Eu nem vi isso, sim, mas tudo bem. A porta, quando abrem, tens lá o nome da sala impresso na porta, CR4/DL. Ok. Cradle. Temos... O berço. Sim, que é um nome giro para sim, dizer que é o centro do parque. É pronto, o local em que as diferentes tentativas barra consciências aquilo de cada anfitrião... Aquilo é um central hub. Aquilo sim, é um sim, central sim, hub, com os discos externos todos lá metidos. Em... Não são discos, calma. Tudo calma, bem, mas calma, no fundo é essa... Basicamente é uma sala de servidores, mas mais bonita. Pronto, e com o nome todo giro, tipo sim, Cradle. Ah, é o berço, ponto de nascimento. Basicamente aquilo serve de referência ao estado neutro do parque, ou seja, são as diferentes tentativas dos personagens okay, que estão lá arquivadas e dos que podem hosts, ser acedidas. Dos anfitriões, dos convidados. Sim. Os convidados não sei até que ponto, mas com a recolha de dados que a Delos faz é bastante provável. Eu acho que sim, que nós temos algumas, nem que seja... Acabei de me aperceber de uma coisa. Então. A Delos não cumpre os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. For fuck's sake. Claro que não! A Delos estava com a União Europeia à perna. Estás feliz? Sim. A Delos não é da União Europeia, portanto. Pois não, não passa, não está cá, mas pronto. Anyway, a Delos não opera na União Europeia. Ou seja, portanto, quando vemos o Bernard aceder ao parque, e aqui confirma-se a teoria de que as imagens que víamos num aspecto diferente, ou seja, com barras pretas, como se estivéssemos no cinema a ver um filme, se passam não no ambiente normal da sim, série, não no ambiente de referência da série, não acontece num nem são reveries, acontece no Cradle, acontece dentro do berço. São uma espécie de reveries. Não, são reveries, mas são reveries vividas no Cradle, não aquelas que tu estavas habituado a ver. Mas são. Não acredito, não consigo concordar contigo nesse aspecto. Acho que são situações que acontecem dentro do Cradle, não necessariamente memórias a que se tem acesso. Acho que é mais para as interações dentro do... Acho que são fabricações? Acho que são as interações dentro do Cradle com os personagens dentro do Cradle. Ou seja... Mas num cenário fabricado, portanto. É isso. O que é que não é fabricado? Não, a questão é, não é a transplantação daquilo que se passa no parque. Não é o cenário físico, é pronto, como okay, dizer, eu tenho aqui uma caneta, mas dentro do Cradle, a caneta que eu tinha na mão também acontecia, mas estava filmada de outra forma e não teria propriamente a caneta na mão, era só a minha consciência, ou seja, o cérebro. A cena de abertura. Teria a noção de uma consciência. A cena de abertura da série. Da temporada, sim. E deste episódio também. Passa-se dentro do Dolores do no Cradle com o... Com quem? Com o Bernard. Calma. É com o Bernard. Calma. Será que é o Bernard? É o Bernard. Será que é o Arnold? É o Bernard. Será que é a Dolores? Sim, mas é o Bernard. O Bernard é, porque ela corrige-o. Porquê é que não pode ser o Ford? Porquê é que não pode ser... É que ela refere que, neste episódio, refere que isto é uma entrevista para manter a fidelidade da pessoa. Ou seja, porquê é que não pode ser o Arnold? Porque é que não pode ser uma entrevista para conseguir, o Arnold não pode para conseguir ser um teste de fidelidade da personalidade do Arnold? O Arnold não pode ser. É o Bernard com a personalidade do Arnold. Isso, o Arnold não pode ser, porque o Ford não trabalhou o Arnold. Pode ser o Ford sim, vestido de Dolores. Lá está. Tudo bem. Lá isso, está. Isso eu dou-te. Agora, lá está. Pode ser, aliás, sim, pode ser o Robert. Pode ser o Robert vestido de Dolores a falar com o Arn. Com não. Uma, a falar com a. Com o Bernard. A, não, não. Com a criação da consciência do Arnold. Ou com uma recriação da consciência do Arnold para manter a fidelidade. Eu não sei se... isto está a ser difícil de seguir. Eu sei o que é que tu estás a querer dizer. Não podes dizer criação. Sim. Porque o Arnold não é criado. O Arnold existiu. Existiu, mas é neste caso estamos a recriação, sim. Recriação para construir o Bernard. Sim, eu sei que isto pode estar a ser difícil seguir, portanto vou fazer agora um resumo. Mas estás a ouvir o que sim, eu te sim, estou sim, a dizer? Sim, sim, sim. Aquilo não é o Arnold. Sim, sim, sim. Aquilo é a, é uma preparação, é a preparação ou a montagem um para o Bernard. Sim, sim, por isso sim. É que eu digo, não é o Arnold. Baseado no Arnold. Pronto. Sim, mas só, isso nós só, sempre soubemos. Deixa-me só para quem nos está a ouvir fazer, um resumo daquilo que estamos a discutir aqui. Nós estamos a... E porque eu percebo que pode ser... estamos numa daquelas discussões que pode ser difícil seguir... tendo em conta todas as reviravoltas que a série, pode fazer. Sim. Nós estamos aqui a colocar em causa aquilo que estamos a ver, como a série nos convida várias vezes a colocar em causa, a discutir. Estamos a colocar em causa se aquela cena que vemos no início desta temporada e que vamos revendo, ou pelo menos várias instâncias dessa cena ao longo da temporada até agora, ou seja, a entrevista da Dolores ao personagem interpretado pelo... Jeffrey Wright, seja o Arnold, seja o Bernard. É o Bernard. Estamos a discutir qual é o contexto dessa entrevista. Se a Dolores, se é mesmo a Dolores, ou se é o Ford, e agora vemos depois do que acontece neste episódio, não é? Que o Ford está, a consciência Já, do Ford o está nesse... Faz o resumo. Pronto. E se ela está a falar mesmo com o Bernard, já como o conhecemos, ou se está a falar, se está a preparar o Bernard, através de uma recriação da consciência do Arnold, que entretanto morreu. E, lá está, se a Dolores é mesmo o Ford, porque tivemos a revelação neste episódio de que o Ford tem uma cópia da sua consciência, tem uma cópia do seu self dentro do berço. Eu acho que não é uma cópia do Ford. Eu acho que não é uma cópia. É uma construção nova para... orientar uhum. as personagens nesta nova narrativa. Eu acho que o Ford construiu-se a si próprio no Cradle, mas não uma cópia, ou seja, não, ele não vai estar a repetir aquilo que ele foi. Basicamente transferiu-se para dentro do Cradle quando morreu? Sim, sim, fez algo desse género ou preparou já o código para responder e falar da maneira que ele quer que a história uhum. tenha a sua continuidade. Há aqui uma coisa... E isso pode explicar também as conversas com o Man in Black ao longo da temporada, dentro Exatamente. De vários personagens, Exatamente. Como por exemplo o Robert Jr., uhum. a filha do Lawrence. Exatamente. Isso pode explicar de alguma forma que não é tanto a programação desses personagens para esta storyline, mas o Ford a perceber-se de que o Man in Black está a desafiar e a entrar nesses personagens. Exatamente. Aliás, o William referiu isso quando falou com a filha numa das primeiras cenas em que ele está a falar com a filha uhum. e ela o avisa de que aquilo é uma situação provocada por eles serem atacados. Uhum. De que, pá, Robert, foste longe demais, estás agora criaste um robô da minha própria filha. Exatamente. Por resto. Sim, sim. E depois é que realmente percebe, ah não, é mesmo a minha filha. Sim. Estúpido. Sim. E como é a minha filha, vou cagar para ela e vou-me embora. Pronto. Sim, como sempre. Sim, Robert Ford. Robert Ford. Não, é que há uma maneira, a maneira como tu estás a pôr a questão do é que tu insistes em chamar-lhe Arnold uhum. e aquilo não é o Arnold. Aquilo e nem é uma recriação do Arnold. Quer dizer, nós sabemos que o Robert, a intenção original dele seria recriar o Arnold, mas como nós também sabemos, o Arnold desafiou o Ford. Uhum. E matou-se, e obrigou a Dolores a matá-lo na sequência disso. Portanto, o Ford nunca iria recriar fielmente o amigo. Portanto, eu acho que aquilo é uma entrevista, uma tentativa de modelação. Basicamente é recriar os aspectos necessários do exatamente. Arnold. Exatamente, e trabalhar e modificar os restantes para que ele fosse quase complacente e cãozinho, submisso. Basicamente. Exatamente, porque o Bernard sempre é foi o, assim. É o, no fundo, o henchman do Ford. Por isso... Pronto, opa, aquilo para mim é já o trabalho de campo e a preparação daquilo que viria a ser o Bernard, como nós o vimos. Mas ao mesmo tempo há uma coisa que é, eu também admito que aquilo possa ser mesmo a Dolores. Porque a Dolores vai a caminho da Mesa. Portanto, eu estou um bocadinho indecisa. Por um lado, pode ser uma coisa do passado. Lá está, é que nós não temos ideia da timeline. A timeline que temos para o interior da... Primeiro, não temos ideia. Isto pode ser um bocado tipo Inception. Ou seja, o tempo pode ser relativo. Não, mas tu estavas a dizer e tens razão. Nós, neste momento, temos as timelines mais ou menos todas no mesmo sítio. No mundo físico, sim. Mais ou menos, sim. Daquilo temos. Que nos foi mostrado neste episódio, neste episódio sim. Tivemos, pronto, e foi uma coisa em que eu não tinha reparado, ainda bem que tu falaste nisso, eu aí concordo, a timeline da Charlotte, a timeline do Bernard e a timeline da Dolores neste momento sincronizaram, sim, pronto, é muito simples, sincronizam primeiro quando na sala de controle vêem no mapa o comboio. Eu estava a falar era do acesso do Bernard a... mas espera, sim, força o... portanto, sincronizam aí. Uhum. Sincronizam em segundo lugar quando o Bernard já está inconsciente, uhum, e a Elsie está monitorizar, pronto, e houve-se a explosão do impacto do comboio, ok? Sim. Pronto. E nós sabemos que o Bernard, a timeline dele inconsciente, uhum, é a de Sweetwater. Sim. Pronto. Agora, a timeline da entrevista, essa é passada. Ou é passada e é o Robert a fazer a entrevista para preparar o Bernard, ou é presente, a Dolores entrou ali, descobriu aquilo, sim, e de alguma maneira percebeu o que é que tinha que fazer, e pode ser mais um daqueles momentos como o próprio Bernard está a ter, em que ele se lembra de já lá ter estado. Uhum. Portanto, os flashbacks do Bernard podem ser mesmo flashbacks, e é o Robert a prepará-lo e usa a Dolores antiga com a roupa antiga para o tranquilizar, ou então é a própria Dolores a entrar ali, sim, e a tentar preparar o Bernard para aquilo que lhe interessa, não sei. Eu aí tenho uma perspectiva ligeiramente diferente. Acho que não é definido, acho que não é... Ou seja, nós temos uma noção de... tempo, entre aspas, que nos é dado. Ele entra no berço e diz-me, tira-me daqui a uma hora. E diz à Elsie, sim, tira-me daqui a uma hora, uhum, ok? Sim. Pronto. Ele entra no berço, temos a mudança de aspecto, as barras pretas, muito bem filmado já agora, 5 estrelas. Mas refere-te à cena em Sweetwater. Refiro-me à cena em Sweetwater, dele a chegar, a ver o Ford. Ver o galgo, ver o Ford. Ver o galgo, ver o Ford. Que é espetacular. E o Ford, a complementar, está muito bem feita, absolutamente brutal. E o facto de usarem o reflexo no piano como confirmação da personagem e não um full frontal. Sim. Para se ver mesmo a cara dele, acho que está absolutamente sublime. Basicamente vamos ter cenas novas do Anthony Hopkins em Westworld, acho algo que era inesperado, completamente inesperado. Muito desejado, mas inesperado. No meu entender é inesperado, podem achar que não, que era previsível, mas epá, é o Anthony Hopkins, fazia uma temporada, fartava-se, é mais por um aspecto, não é tanto por um aspecto storytelling, aí pode ser mais previsível, é mais por um aspecto extra história, é mais por aspecto de produção. Ok. Pronto, aí o que eu acho é que, isto é Nolan, ok? Sim. E o Nolan já brincou com timelines, está bem, pronto. E o Nolan já brincou com timelines no Inception. Não é? Em que quando entras num sonho, eu não o tempo. Filme, pronto, não. Quando entras num sonho, o tempo fica um pouco mais lento. Ou seja, até que ponto é que o tempo real, a hora, não é? Não é mais tempo dentro do Cradle. Até que ponto... E depois isso também me faz questionar outra coisa, que é... a Dolores, as cenas com a Dolores, eu não, neste momento não tenho uma ideia clara do ponto em que acontecem. Se for a preparação do Bernard, não é? Se for para criar entrevistas de fidelização ou criar entrevistas para as comparar com a base de fidelidade do Arnold, passado, ok. E aí aceito que talvez isto possa ter acontecido no passado, na preparação do Bernard. Mas neste momento, com a introdução do Cradle, já coloco isso em causa e já não consigo... Mas eu também não defini o momento. Eu defini foi duas possibilidades, coisas diferentes. Sim. Sendo que a ser a Dolores... Uhum. Isto vai de encontro àquela teoria que eu te disse que a Sarah me contou. Sim. Pronto. Que é uma teoria muito... É interessante. Interessante, sim. É rebuscado. Pronto. Mas pode acontecer. Mas tendo em conta isto... Uhum. É assim... Diz a teoria. Pronto. se eu bem percebi... Sim. Sarah, desculpa, eu estou muito cansada. Eu li a tua teoria, eu respondi-te, mas agora já não consigo repeti-la. A Sarah é uma amiga em comum que não quer vir ao podcast. Podia. Mas devia. Mas a Sarah ouve-nos, por isso. Sim, ela ouve. Obrigado. Portanto, a teoria é que no presente mais presente, ou seja, mundo pós-apocalíptico em que chega a equipa de rescue, em que o Bernard Abernathy está perdido outra vez, ok? Sim. O Bernard que nós vemos na praia não é o Bernard. Bernard não, o Peter Abernathy. Sim, o Peter Abernathy está perdido. Sim. E o Bernard que nós vemos na praia desorientado, com perda de líquido dos ouvidos, não é o Bernard, mas sim a Dolores. A Dolores no corpo do Bernard. Exatamente. Porque o Bernard tem a perda de líquido já anteriormente. Pronto. Sim, o mas... que pode ter sido motivado por aquela troca de sininhas. De pérolas, sim. Pronto. Eu não sei o que é que vocês acham disto. Ok? Podem comentar. Se encontrarem o link para a teoria em concreto, mandem-nos. Ok? Eu acho que depois destas cenas e do Cradle... coisa não é assim tão rebuscada. Acho que abre a possibilidade de troca de consciências entre... Exatamente. Entre robôs. Exatamente. Isso é... Acho que é viável, vá. E pode vir a ser interessante, tendo em conta que temos uma terceira temporada confirmada, né? Pronto. Eu não sei o que é que tu achas disto. Eu, depois deste episódio do acho Cradle... Acho extremamente possível. E de vermos isto, não Sim. é? Já não consigo ser tão que rebuscado. Agora acho extremamente possível. Já estou a começar a warm up. Extremamente possível, porque tu tens, neste episódio tu tens a explicação técnica para isso. Exatamente. Para isso poder acontecer. Não sei. Pronto, a teoria é esta. Sarah, se tiveres Comentem. Mais alguma coisa a acrescentar, comenta. Comenta. Pronto. Eu só consegui reter esta parte. É. Pronto, sendo que esta teoria é sustentada também pelo olhar confuso do Bernard quando vê o Teddy morto no episódio anterior, ou há dois episódios atrás, na mesa, quando o Bernard entra com eles lá dentro e está assim um bocado cambaleante e vê o corpo do Teddy recolhido. Sim, recolhido da água. Sim. E ele fica um bocadinho confuso a olhar para aquilo, não é? Nós vemos assim uma certa confusão no olhar dele. Tipo, a Dolores olhar para aquilo e a pensar, não estou a perceber bem o que é que está aqui a passar. Pronto. E é isto. Não sei. Tens mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho perfeitamente possível. Acho que essa teoria pode ser perfeitamente possível. Temos a base técnica para explicar isso. Uhum. Aumenta o sentido de confusão do Bernard. Que e facilita a Dolores. Não podia ser só da perda de líquido. Exatamente. Não podia ser só da perda de líquido. Isto coloca aqui uma situação muito interessante, a longo prazo. Sim. Que é... Se a Dolores for o Bernard, a Dolores tem um ticket para sair do parque. Também. Lá está. Também está isso. É bastante... Olha a Manela sorrir. É bastante... Olha a Manela não, é bastante... Olha a sorrir do tipo... É bastante possível. É bastante possível. E depois, quando isso se confirmar no final da segunda temporada, vamos estar aqui... Era isto! Sarah! Era isto! Sim. Pronto, eu acho que Tá, este episódio está esmiuçado. Está esmiuçado. Não há muito mais. Foi um episódio com muita coisa, nota-se, não é? Nós não parámos de falar. Sim. É isso. Queres acrescentar alguma coisa? Não, quero só dizer que para a semana tu não vais estar cá, porque vais estar em Chicago. Yes. Em trabalho. Por yes. isso não podes estar cá, mas vais-me fazer um favor. Sim. Vais mandar um vídeo com alguns comentários ao episódio. Ok. Ok? Uf. Vamos ver, porque... Vamos ver. Está são um episódio a preparar-se, a preparar qualquer coisinha. São menos 6 horas, Manel. Sim, sim. Depois de 3 concertos, eu vou fazer agora, o meu melhor. Vamos fazer um pedido à comunidade e aos nossos ouvintes. Se conhecerem alguém nos Estados Unidos com um HBO Go para emprestar à Marta, ela agradece. Porque à hora do episódio eu vou estar num mega jantar. Eu vou explicar o contexto. A Marta faz, vamos dizer, produção de concertos. E ela vai estar numa situação em que à hora do episódio, ou seja, 8 da noite, 9 sim, e tal. Não, 8 da noite, que é uma hora antes. À hora do episódio, vai estar num jantar, vai estar ocupada, vai estar rodeada de pessoas e não vai poder ver o episódio às nossas 2 da manhã. Não tem como fugir, malta. Sim, não tem como fugir, é um jantar protocolar, é a vida. Acontece a muita gente. Exato. Sim, vivemos bem com isso. Muito boa gente e outra gente. Por isso, ela vai precisar de ajuda e vai precisar de ver o episódio on demand. E lá está, reforço o pedido. Se conhecerem alguém nos Estados Unidos, eu sei que é um long shot, mas pode help a girl out. Isto é como partilhar a password do Netflix, mas para a HBO. Yeah. E é só para uma vez, malta. Eu prometo que só vou usar dessa vez porque não gosto dessas coisas. Que ela mas... quer ver o episódio. Não quero spoilers, não quero ser apanhada no meio de spoilers. Exato. E vai ser o melhor sítio para isso acontecer. Ela não pode ir a watch parties em Chicago, mesmo não. que existam, não vai dar. Não. Por isso, se alguém lhe conseguir facilitar o episódio através das plataformas legais... Eu depois faço comentários legais, fofinhos. Ela depois vai agradecer Agradeço. À pessoa muito. E se a pessoa estiver em Chicago, até lhe pode pagar um Big Mac. Ou uma cerveja, malta. Ou uma cerveja, posso pagar uma cerveja. Sim, vá. Basicamente é isso. Pronto, Marta, boa viagem. Obrigada. Para a semana eu vou estar aqui em estúdio com convidados. Espero. espero. Senão vais-me ligar às 2 da manhã. Sim. Na próxima semana, Bernard, sim, não me enganei. Esses todos? Sim, vejam a promo, tá... promete bastante. Podem subscrever o podcast onde? Facebook. Não, subscrever o podcast. Ah, calma. iTunes. Sim. SoundCloud. Sim, não. Mixcloud. Sim. Qualquer aplicação de podcast. Sim. E podem-nos ver em vídeo onde? No YouTube. Sim. E podem-nos seguir no Facebook. Sim, façam like e na página. E seguir-nos a nós no Twitter. Nós sim. de vez em quando pomos coisas giras, ok? Manuel Reis, @MartaBGS. Vamos pondo coisas giras também de outras coisas que não Westworld. Ou coisas que não interessam a ninguém. Sim. Pronto. E é isso, por hoje é isso. Por hoje é isto. Sim. Não se esqueçam, estamos cá para a semana. Vejam Westworld no TV Séries ou se estiverem fora de Portugal. Noutro sítio. Na HBO. Sim. Por exemplo. No que der HBO no vosso local. Eu volto para a semana. Tu eu também volto sim, mais ela ou menos. Volta, eu sim, volto mais ou menos. Ela eu faço volta um mais live. Ou menos. Eu faço um live em Chicago à hora aqui da gravação. Eu vou-te insultar tanto em off. Até para a semana. Até para a semana, malta.